Alô, Mega Príncipe Negro, faz essa galera pira. Vem, minha tropa. Mega, Mega, Príncipe Negro. Vamos lá, Jezé. E no Mega Príncipe tô com você. Ele cheia de osso com a tropa, vou fazer. Flash Design. Melhor não, melhor não, senão eu vou me apaixonar. MPB e você, só pra ver até onde isso vai dar. E queima de amor, no calor, transpirar e no teu calor me entregar e te amar. Considerado sempre. E me deixe, eu tô aqui só pra sofrer. Se vir agora, vai. Lembra que acabou. Agora eu sou da equipe, os Vingadores do Rock eu sou. Se eu te disse, vai. Eu quero só me amar. Agora eu sou da equipe, os Vingadores do Rock eu sou. Eu sou, sou Vingadores, eu sou. A referência do Tecno Melody, Banda Mega Team. Arrume suas coisas e me deixe. Eu tô aqui só pra sofrer. Se vir agora, vai. Mega Príncipe Negro. É pressão. É pra cima. Faz o pé. Te vi, gostei. Quando eu te vi, gostei também. E a cantada que eu te dei, não sei.